Papai, pede pizza, papai. Patricinha, pega pipoca. Poxa, papai, pede pizza. Nesta terça, nada melhor do que um bom pagodinho pra sua noite ficar no caceta. Pronto, pizzaria Pazianotto. Prepara a pizza, parte palmito, parte presunto. Positivo, preparo. Papai, papai, papai! Pelo presente pronunciamento, pedimos punição para peixes pequenos, poderosos, pesos pesados. Pedimos principalmente paixão pela pátria prostituída pelos portugueses. Prevenimos. Posição parcial poderá provocar protestos, paralisações, piquetes, pressão popular. Preocupados? Promovemos passeatas pacíficas, palestras, panfletamos, passamos perseguições, perigos por praças, palcos. Protestávamos porque privatizaram portos, pedágios, proibido. Policiais petulantes pressionavam, pancadas, pauladas, pontapés, pangarés pisoteando, postulavam prêmios pura pilantragem. Padres, pastores, promoveram procissões pedindo piedade e paciência para a população. Parábolas, profecias prometiam pétalas, paraíso predominou o predador. Paramos, pensamos profundamente, por que pobre pesa plástico, papel, papelão, pelo pingado, pela passagem, pelo pão? Por que proliferam pragas, pestes pelo país? Por que, presidente? Pra princesinha, patricinha, prestígio, patrocínios, progresso, patrimônios, propriedades, palacetes, porcelanas, pérolas, perfumes, plásticas, plumas, paetê. Por que prossegue? Pro plebeu predestinado, pranto, perfurações, pêsamo, pulseira pro pulso, pinga, poeira, pedradas, pagar prestação por prestação, parceiros paralíticos, paratlégicos, prostituição. Personalidades públicas poderiam pressionar, permanecem paralisados. Procedimento padrão, parabéns. Peço permissão pra perguntar: por que pele preta, postura parda? Pô, pensador, pisou, pior, posou. Pros playboy, pra plateia, peço postura, personalidade. Pros parceiros, pras parceiras. Presidente, Palmares proclama: primeiro, presença popular permanente, proposta? Pente por pente, pipoco por pipoco, paredão pros parasitas. Papai! Patricinha! Ah!